me deixar passar. Não me toca ou fala, não vou escutar. Me dá nojo a tua falsidade agora. Para traição não faltou amor e nem dedicação. Se te arrependeu, só lamenta e chora. Tô te deletando da minha vida agora. Para traição não faltou amor e nem dedicação.